dia lihat Century reporter apa dia kabar tu. The poetry Puka, new point after Puka is casual transition. The new position is Alpha Omega Four. This is already Alpha Charlie Juliet. Is the other point is Alpha Omega Four. Hello. Okay, Condor 077, Puka departure, thereafter the Alpha Romeo uniform transition to Alpha Romeo uniform. That's correct. 13325 at secondary. Roger, going 755. Bye-bye. Charlie Serra está visão com a 17? Afirmativo. Chame Torre no noite 6:30. Obrigado. Torre, Salvador, boa noite. É o Charlie Serra. Charlie Serra, uma boa noite. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro 17. Serra. One two zero one two. Alfa 2, 0, bem-vindo para o Siga Alfa, repórter da Juliette. Alfa 2, Juliette. Chame Recife 1245, Alterno 2685. Cente 1245, Alterno 285. 1285, desculpa, gol no 836. Controle estabilizado, gol 1273. 273, chame torre, Nuno 8, só meia. Nuno 8, meia, boa noite. Serra, tem um tráfego 737 a 3 mil marcador externo. Fins, ele está posto simultâneo, inicie 360 pela esquerda, reporte a interceptor na final. Serra, afirmativo. Torre, boa noite, Ono 273. Ono 273, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, no 0 nós, ajuste no 0 no 2. Como temos um tráfego BIT 58 no setor norte do campo final do ano 7, realizando 360 pela esquerda. Ciente, autorizado pouso na Ono 0, ajuste no 0 no 2. Charlie Charlie Serra, complete tráfego avistado, complete aproximação para final da 17. Informa aí, eixo da 17 livre. Tráfego agora aproximadamente 2 milhas para cabeceira. Caso vá contrário, Charlie Charlie Serra. Salvador, boa noite, web 6720, Quazulu, autorização, Galeão. Já aprovado, 360, tá pronto? Pronto. Galeão 360, rota do Zulu 10, decola da 10, curva direita, subida da El Leita, após Leita voa Bridge, onde intercepta o eixo e segue conforme. 5131, transponder, controle opera em 19, correção, 120, décima 8, controle, saída. 7-1-6-2-0, 3-0, Galeão, 3-6-0, apenas o Luno 0, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Brinde, intercepta, aerodia, 5-1-3-1-2-0-8. Rep 07, portão, chama controlando para o push, acionar. Estará no 7, obrigado. Condor 077, ready for departure. Condor 077, clear, line up and wait, runway 10. Condor 077, lining up and wait, runway 10. Condor 273, no sol aos 49, liberar direito no 21.9. Direita 219, voo 1273. Solo, boa noite, voo 1273. 1273, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, voo 1273. Charlie Charlie Serra, solo aos 49, qual o local de estacionamento? Exato, táxi à direita, 45, estacionado em frequência, boa noite. Condor 0, double stop, clear, take off, runway 10, Indy 130 degrees, 08 knots. Condor 0, 7, 7, runway 10, clear to take off. Boa noite, eu vou no 567, 30 Yankee, autorização, Brasília. 567, Brasília, aprovado 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, rota do Zulu 17. Decolagem da 10, curva direita, no PC da Arbor, Elefa, após a bola Elefa, Elefa, intercepta aerovia. 5146, transponder, controle opera em 120.8. Gente, autorizado Brasília no 360, decolado na 0 com direita, Arbor Eleva, transponder Zulu 17, após a via, transponder 5146, controle 208, gol no 567. Tem quando para o push, acionar. Acionar. Condor 0, double 7, airborne at 5-1, contact now control 120, decimal 8. Condor 0, 7-7, 1-2-0, part 8, bye-bye. Bye. Pass 1-0, Condor 0, 7-7, passing 1,500 feet, climbing south of the 1-0. Condor 0, 7-7, radar contact. Climbing level 310, Puka departure. Condor 077, climbing level 310, Puka departure. Recife, tá pronto, cópia? Copia, 4224. Uma rota melhor do mundo, 390, rota via Peru 58, decola no zero, curva esquerda. Subida Pucajamo, transição Caju, 5136, código transponder, controle opera 120.8. Atente então, azul 4234 autorizado, 390 via rota circulando de voo, decolando pistão no zero, curva esquerda, saída é Apuca, transição Aracaju, transponder 5136, controle 20.8. Afirmativo, chame quando 01 ou quando pronto para o puxo sinal. Gente, agora pronto, 4234 azul. 3894, contato radar, desça para o 050 na Mari. A Mari para o 050, pode voar, Duna? Pode voar, ETAP. Voa, ETAP, TAM Pushback acionamento azul 4234, posição 1. Autorizado azul, chame táxi. Autorizado, repórter táxi, 4234. Salvador, o trip 5415 a 10 milhas de Coral, mantendo 140. Sim, 5415. Em Coral, chame Leos no 201, até lá não me escuta. Quer dizer. 4 no 5, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201, no bom domingo. Afirmativo, 354 no 5. Lobinho. 394, as manobras de zona descendo para 2000 pés e 12 permanece o ajuste. Livre LS, forma estabilizado na final, baixar travado. Ok, descendo para 2012, vai reportar no ILS para 3844. Solo Salvador Azul 4234 para o táxi, com 80 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 50 alternando Maceió. 15 Alfa, da ponta de espera da 10, lá 18.6 torre, 1012 no ajuste, bom voo. Gente, via Alfa, ponto de espera chama torre, 18.6, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4234, aproxima-se do ponto de espera, pronto. 4234, boa noite, cruzada Linhares decolar, vento no 20 graus, 10 mais. Gente, livre ingresso, Linhares decolar, Azul 4234. Pulo 601, para autorização Galeão, posição 4. Pulo 601, autorizado Galeão, nível 360, decola pistola 0, curva à direita, saída da El, Leda. Bridge, Apesulo 1-0, controle 1-2-0, decimal 8, código transponder 5-1-4-2. Ok, 360 autorizado, decola da 10, curva direita. Leider da El, linha da Bridge, 1208 ao controle, 5142 transponder. Correto, mestre, posicionamento táxi. Faz aí. Posição 3567. 3567, boa noite, pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbo, Elefa, Zulu no 7. Frequência do controle 1-10-0, decimal 8, código transponder 5122. Brasília 360, decola da 10, na 360, Arbo, pela Arbo, tradição entre Elefa, Zulu 17, transponder 5122-208. Correto, mestre, posicionamento táxi. Azul 4234, decola 04, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, tenha boa noite, 4-2-3-4. Boa noite. Controle Salvador, azul 4234, boa noite. Boa noite, 4234, suba ao 390, saída PUCA. 390, subida PUCA, 4234. Na escuta? Tá bom, 3567? Isso, 3567, tá na escuta? Sim. O centro de recife informou, autorizando, reautorizando o nível para o 340, é possível? Boa? Ok, 340. Salve Salvador, mas 720 no 7 pushback sonando, né? Bom, foi o Web 1567? Não, Web 6720 no 7. Sim, autorizado, push, back, funcionamento, portão 7, sem táxi. Autorizado, push, back, funcionamento, 6720. Já 394, chame Torre em Salvador na noite, decimal 6. 96, obrigado. Salvador, boa noite, Altran 3894, estabilizado, baixar travado. 3894, boa noite, tráfego avistado, autorizado, pouso, vento no 2. Foi cortada a sua comunicação, tá de pouso? Afirma, autorizado, pouso, vento é de 120 com 10 e o ajuste 1012. De pouso, Altran 3894, obrigado. 567, do gate 08, para pushback acionamento. No 567, vamos ao tráfego da WebJet, que está puxando o 07. Assim que o mesmo livrar a retaguarda do tráfego, tem autorização do pushback acionamento, chama o táxi após, no 567. Gente, após o web livrar, autorizado, chama para o táxi 567. Pushback acionamento, gol no 601, na posição 4. Gente, mantém a posição aguardando no 601. Solo 620, acionado 169, 1340, com fim de táxi. Utilizado o táxi, parte principal, de Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2, bom voo. E abate o Alfa, no ponto de espera da 10, 18, 6, 1012, obrigado, boa noite. Zero-uno, após o tráfego da WebJet cruzar a retaguarda, está livre, puxa acionar no 4 e chama o táxi. Pois web, inicia no 601. Solo 1-0, livrar a direita no 2-1-9. 2-1-9, boa. Boa. Solo Salvador, muito boa noite, Otan 3894. Boa noite, 3894. Prossiga o táxi e reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar 3894.